águas santas, rosas brancas à beira-mar. Poderosa, alta como uma montanha, de águas santas, rosas brancas à beira-mar. E Iemanjá tem um poder encantado, que acalma e alegrar os corações. Vem chegando com seu brilho delicado, lavando as mágoas, amor, amor e imitação. Vem chegando com seu brilho delicado, lavando as mágoas, amor, amor e imitação. Purifica emoções e sentimentos, é o instrumento para o fundo do mar. Deixa limpo com suaves águas claras, abençoadas pelas estrelas do chumarás. Deixa limpo com suaves águas claras, abençoadas pelas estrelas do chumarás. Iemanjá abençoa sua filha com seu poder, dá-lhe a vossa proteção, dá-lhe fé, amor e entendimento, para que ela possa conhecer sua missão. Dá-lhe fé, amor e entendimento, para que ela possa conhecer sua missão. Sois mãe das águas, pois sois mãe verdadeira, é a potência do brilho da lua nova, manifestada no poder do oceano. Pai, me ensina a cantar com os encantos, sou vossa filha, que era a rainha Iemanjá. Salve. Salve mermaids of Xumarai. Salve. Salve the tender clear waters. Salve. Salve white roses of the seashore.